Manhã, com Nonato Cavalcante. Muito bem, nós voltamos ao Clube da Manhã pela poderosa Rádio Clube Belém, Sonzão, do tamanho da Amazônia, maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. Informe Sindifisco. 28 de outubro, Dia do Servidor Público. É pela qualidade e amplitude do serviço público que se mede o avanço democrático de uma sociedade. O Sindifisco presta homenagem a todos os servidores públicos, em especial aos do fisco, que desenvolvem atividades essenciais ao Estado Democrático de Direito. Sindifisco Pará. Pelo fisco, pelo Pará. Clube da Manhã. Clube da Manhã. Com Nonato Cavalcante. Muito bem, vamos falar agora de futebol no programa Clube da Manhã. Sem clube, não há futebol. Paysandu elegeu ontem o novo presidente. Inclusive com o vencedor levando uma vantagem larga sobre seu adversário. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Paysandu pode confirmar o seu segmento, vamos dizer assim, na segunda divisão, no jogo da próxima segunda-feira, aqui em Belém. Vamos ouvir quem entende do riscado. Vamos ouvir Rui Guimarães. Rui, o que você achou exatamente da eleição para a nova presidência do Paysandu, diretoria, enfim, conselheiros, essa coisa toda, realizada ontem. E também o que é que se acha do jogo da segunda-feira. Bom dia. Bom dia, Nonato. Grande abraço para você, para o Igor, para os nossos ouvintes de um modo geral. Eu achei que deu aquilo que a comunidade bicolor estava esperando. Deu o Roger, que é um rapaz, um jovem, que vem com um pedigree muito grande da bicolor. O avô dele foi presidente do Paysandu, o Raul. Foi um grande benemérito. É uma família de bicolores. O Raulzinho também, o irmão do Roger, que colaborou muito e colabora com o Paysandu. E o Roger, que é há pelo menos 6, 8 anos, ele é o cara que, não diria que comanda o futebol do Paysandu, mas que tem uma participação direta em todos esses anos. Então ele está preparado, sim, ele conhece o Paysandu, é um rapaz que a gente pode confiar em termos de bem-querer pelo Paysandu, é um apaixonado pelo Paysandu, então ele tem tudo para fazer um bom trabalho. Agora, é necessário, claro, que ele tem a humildade, ele tem exatamente para reconhecer que nem tudo ele acertou, ou eles acertaram. Correto. Porque o Maurício sai, e evidentemente de que a torcida fica esperando que mais coisas, melhores coisas... Que o próprio Roger tenha aprendido as lições. Sim, não é verdade? Tem dúvida nenhuma. Então, se erraram em algumas coisas durante a administração do Maurício... Então, o erro foi de toda a diretoria, inclusive do próprio Roger. Então, que ele tenha aprendido. Se ele aprendeu, não vai errar outra vez. Não vai cometer o mesmo erro, ou os mesmos erros, né? Pontualmente, o Roger está prometendo alguma coisa tipo, o CT vai sair. Ele vai ter tempo, então, para trabalhar no CT, vai ter dinheiro, porque o dinheiro aumenta, o orçamento do Paysandu está acima dos 50 milhões para 2025. Ele vai ter agora a condição de contratar bem, contratar melhor, errar menos para a equipe. Exatamente isso. Isso é o que a torcida quer mais. A diretoria não cometa os mesmos erros cometidos nesta temporada, com a contratação de figuras aí que nada fizeram pelo Paysandu. Só ficaram no come-dorme, assim por dizer. E por outra, não se pode dar poder absoluto a ninguém, muito menos a treinador. Executivo também. Então, e executivo isso, também. A comissão técnica deve ser escolhida a dedo. O Roger sabe muito bem com quem ele vai contar, com quem ele pode contar. E ele vai, depois de terminar esses 3 últimos jogos aí, o Paysandu já garantido na Série B, eu acho que ele vai ter a oportunidade de escolher com muito cuidado. Não estou dizendo se é para ficar ou se é para deixar de ficar, o certo é que ele tem que saber que o Paysandu está numa situação agora, acredito eu, Nonato, mais pressionado, porque antes era só o Paysandu representante do Pará na Série Sim, Sul. Sim, sim. Agora é Paysandu Júnior. Então há uma disputa. Há uma disputa interna, né? No estado. Então o Roger, além de ter que competir com os 19 outros participantes da Série B, tem um que ele vai competir direto aqui no estado. Então isso aí é importante para ele. Correto. E ele diz que ele vai dar uma atenção para a base e o que é melhor, e que é uma novidade, a ampliação da Curuzu. Sim, sim, sim. Interessante então, também. Interessante. São quatro pilares que ele promete, ele começa o mandato dele já prometendo isso aí, que é uma coisa plenamente atingível, digamos assim. Sim, sim. Ele pode trabalhar com isso e esses quatro pilares ele formar, fazer que o Paysandu cresça, inclusive patrimonialmente. Então, todo mundo espera exatamente que o trabalho do Roger seja esse trabalho calcado nisso aqui que ele está prometendo e um trabalho, claro, de consistência administrativa, essa coisa toda, contratação de um CEO, uma disposição muito maior no departamento de futebol, a base, essa coisa toda. Mas não dando, a minha preocupação é essa, pelo menos é a minha preocupação, não dando poder absoluto a ninguém. Como aconteceu já nessa administração do Maurício. Porque quem mandava no Paysandu como um todo, eu estou falando de futebol, era o Hélio. E ele dizia mesmo, que ele, quem mandava era ele e acabou. E é por isso que a gente... Tá bom? E fez as besteiradas todas aí que nós já sabemos, que nós sabemos. É por isso que a gente precisa dizer que ele, o Roger, precisa aprender com os erros que ele cometeu. Correto. Ele, inclusive. Correto. Porque quando você dá poderes diretos, claro que não foi ele só. O mandatário era o Maurício, maior. Mas ele teve participação, então ele sabe, a experiência não foi boa, ele sabe que o treinador deve ter limitações, como o executivo deve ter limitações. Enfim, a diretoria, que é formada pelo Roger, pelo Diego Moura e pelo Márcio Tuma, esses três são o presidente e dois vices, então a gente pode, vice-presidentes, na verdade a gente pode contar que esses três são bicolores de quatro portados. Sim, sim, sim, assim como treinador. O pessoal da oposição. Eu disse no programa, as primeiras do esporte. É, acabou a disputa eleitoral? Acabou. Está tudo certo, está tudo certo. Todo mundo é Paysandu? Todo mundo é Paysandu. Então vamos nos dar as mãos e correr para cima. É. O Conselho Deliberativo foi eleito ontem, 25 conselheiros, muita gente da oposição. Sim, então, sim. Então, pronto, é ótimo que fica. Um abraço até para o Toninho Gomes, que era da oposição e que foi eleito ontem. Um dos conselheiros, o nono maior votado, o doutor Silvério. É, Igor Andrade, o Ivonélio Júnior, Tito Cardoso, nosso querido Tito Cardoso, o Celso Coceiro, muita gente foi eleita desses bicolores que ninguém discute a respeito de qual é a camisa que está por baixo da roupa deles. Claro. Então, vamos torcer para que o Paysandu tenha realmente agora uma administração profícua, uma administração muito, mas muito voltada para o Paysandu como um todo, não só para o futebol, sim, para sim, tudo sim, dentro sim. do Paysandu, e que o Paysandu tenha a oportunidade, digamos, de ser melhor do que nos últimos anos, que esse negócio de ficar com maquininha no final da competição... É, aí pode, é complicado. Não é para Remo nem para Paysandu. Eu só quero deixar um recado aqui para a nova diretoria eleita. Novo presidente, né, eleito. Senhor Roger Aguilera. Seguinte, não dê poder absoluto para ninguém. E nem tenha poder absoluto. Sabe por quê? Porque todo mundo é passível de erro. Então, todo mundo tem que se fiscalizar, mas tem sempre a palavra final, que é do presidente. Ah, eu quero jogador não sei das quantas e tal. Tudo bem, checa a informação para ver se o cara vem realmente para somar no Paysandu. Não seguir apenas pela informação passada primeiramente. Você sabe para quem fica bem esse recado? É para o Conselho Deliberativo. Pois é. No Paysandu, aliás, nos nossos clubes, o Conselho Deliberativo, ele não funciona como deveria funcionar. Correto. Aliás, você quer ver um erro? É. Qualquer diretoria, ele elege a diretoria, que é o executivo, e o Conselho Fiscal. Então, deveria ser mais ou menos assim. Você, a oposição, digamos, a oposição, a situação elege o seu Roger Aguilera. Tá. O Conselho Fiscal é da oposição. Por quê? Porque o Conselho Fiscal vai exigir que o Conselho Executivo, lá, a diretoria executiva, faça aquilo que eles vão fiscalizar. Porque quando você coloca o pessoal do mesmo time, como executivo e como conselho fiscal, aí fica fácil para você aproveitar e fazer o que você bem tem, porque a diretoria vai mandar no conselho fiscal. E o conselho deliberativo é um órgão acima de conselho fiscal e da diretoria. O conselho deliberativo deveria e deverá ter participação direta, chamar a diretoria de vez em quando, cobrar o que está acontecendo. Está este conselho, o nome está dizendo Conselho Fiscal. Aconselhar a diretoria, por exemplo, ao seu Hélio dos Anjos está 9 jogos que não ganha. Meu amigo, venha cá, não está na hora de tirar o carro. Exatamente. Peraí, aí é brincadeira. Entendeu? Aí agora, o cara ainda dizia que era o Deus da cocada. É isso que ofendia a nós torcedores do Paysandu. O time jogava mal, ele culpava, o treinador culpava o juiz, a arbitragem, e depois ainda vinha com historietas. Culpava até o cara que passou de bicicleta na frente do estádio. Exatamente. Aí a diretoria, realmente, é verdade, tudo certo. Então, pelo amor de Deus. Ele tem que ter uma atuação, uma postura, digamos, diferente, como sendo aquele pessoal lá, são, salvo engano, são 100 conselheiros, para que eles ajudem a diretoria a administrar. De repente, quem está dentro da confusão lá, a confusão que eu digo do executivo, não está vendo quem... Exatamente. Isso é normal. Então, agora, o presidente não pode abrir mão de ser o presidente, o mandatário maior administrativamente do clube. Mas precisa também ter flexibilidade para o outro e admitir que ele pode mudar as coisas. Correto. Não pode ter poder absoluto, é aquilo que eu falo. O Paysandu vai jogar na segunda-feira, muita gente falando a respeito, Nato, e é bom a gente deixar claro aqui, da transferência do jogo para o Mangueirão. Não pode mais. Os ingressos. Não tem mais prazo. E há um detalhe especial que a gente precisa deixar claro aqui, porque essa informação eu obtive ontem. Houve um show, um evento no Mangueirão, que castigou um pouco a grama do Mangueirão. E o pessoal da FEL, existe uma comissão, os diretores do Mangueirão estão agora envolvidos na recuperação, porque na segunda-feira a seleção brasileira vai utilizar o Mangueirão para treinamento. Então não tem como mais alguém pleitear a utilização do Mangueirão. Então o Mangueirão está fechadíssimo, porque agora a grama vai ser recuperada para que a seleção... Mas para o jogo último, dá para fazer. A Vila Nova pode ser. E aí é que vai o Paysandu ver se quer realmente o jogo. Seria uma festa muito grande. Eu acho também que deveria promover. Seria uma festa para mostrar, digamos assim, o que o Paysandu pode ser na campanha de 25. Enfim, não adianta mais falar em Mangueirão para os dois últimos jogos. O último até que pode ser. Este agora não, vai ser na Curuzu. Casa cheia, com certeza. Com certeza. Então vamos aguardar que o Paysandu... E pedindo para a torcida do Paysandu ser comedido. Não pode querer tirar uma onda de dona do mundo, pelo amor de Deus. Não, mas não tem isso, é só festejar, porque olha... Pois é, festejar comedidamente, porque tem um bocado de torcedor aí que festeja de uma maneira desordenada. Não, mas esse aí não deve nem ir para o estádio, ele fica em casa assistindo, ouvindo a gente, que não precisa ir, não. Você sabe, ontem o Brusque, que vem jogar contra o Paysandu aqui, pegou de 1-0 dentro de casa do Botafogo. Então esse aqui está despachado. Está despachado já? Está despachado. Já vem desmotivado, né? Já vem desmotivado. Não tem mais muita coisa para ele. Então o Brusque perdeu para o Botafogo dentro de casa, lá em Santa Catarina. Pois é. Então esse aí já não se sabe. Esse já perdeu o rumo, sabe lá que horas ele vai chegar por aqui. Mas vai chegar, digamos, na hora que o Paysandu já tem, vai comemorar. Nessa chave do Paysandu, já se sabe de quantos times já estão rebaixados. É o Guarani... Guarani, Brusque e Ituano estão rebaixados. Os três. Né? Então, está faltando a vaga 4 ser preenchida. Por Chapecoense, CRB e Botafogo. Esses três estão fora. Aí tem Ponte Preta, que é a primeira, digamos, dentro do grupo, que eu acho que ainda escapa. Eu vejo que a Chapecoense corre um risco muito grande. O CRB fugiu agora e o CRB está mais ou menos, pode fugir do rebaixamento. O Botafogo também. Então Ponte Preta e Chapecoense vão brigar para saber quem é que vai entrar para este rebaixamento que ninguém quer. Quem é que pode superar o Paysandu aí em termos de pontos? Se vencer todas agora. Se o Paysandu parasse, o Paysandu vai jogar contra a Brusque, contra o Novo Horizontino fora e contra o Vila Nova. Se o Paysandu não soma mais pontos, vamos dizer assim. Nenhum ponto. Aí a Chapecoense tem 40 pontos. Vai jogar contra o Sport do Recife, fora de casa. Vai pegar peia. Dentro de casa, contra o Coritiba. Vai pegar peia também. Depois joga contra o Mirassol. A Chapecoense não vai, a tendência é que não ganhe nenhum jogo. É verdade, é isso mesmo. Concordo. Tá? Não tem, porque mesmo dentro de casa contra o Coritiba ontem perdeu de 4-1. Mas é por isso que eu digo, porque o impossível acontece no futebol, né? É por isso que eu digo que o Paysandu tem que vencer o Brusque na segunda-feira, aí fica tranquilo. Não, mas se vai vencer o Brusque, claro que este jogo é aquele jogo perigoso. Não, tá no papo. esse jogo está não sei o quê, não sei o quê, e facilita. Não pode facilitar. Não pode facilitar. Então é um jogo de festa, um jogo para chegar, ganhar, fazer o que o Botafogo fez ontem com o Vasco. É. Chega, resolve a parada e pronto, vai para casa. Tudo certo, vai para casa. Para esperar o próximo jogo. Exatamente. Também não pode liberar o pessoal 2-3 dias, como... Não, pois é, esse relaxamento... Esse relaxamento aqui não pode. Não pode. Também. Então, pai, tudo tem sobre ameaça, olha. A Chapecoense... Ganhamos do Brusque na segunda-feira. Aí esse negócio de dizer, olha, é o seguinte, está todo mundo liberado, só volta na quinta, negativo. Volta no dia seguinte a trabalhar. Porque não saímos ainda do campeonato. Pois é. Então, aquele respondendo o resto da sua pergunta, Chapecoense ameaça. O CRB não deixa de ameaçar, tá certo? O CRB é uma equipe que tem 39 pontos, mas tem jogos contra o Goiás dentro de casa, contra o Santos fora e contra a equipe do Operário dentro de casa. Pois então, é. Por ter dois jogos dentro de casa, pode ser que com 39 mais 6, Deus chegue a 45. Pois é, aí superaria o Paysandu. Eu sei que não é fácil, mas não é fácil nada. Principalmente nessa reta final. É por isso que eu digo, nós temos que ganhar do Brusque de qualquer maneira. Sim, o Paysandu só depende dele, contra um Brusque já cambaleando, pronto para deitar. E é um morto em sepulto o Brusque. Tá certo. A gente já sabe que não tem. E aí tem mais o Botafogo e a Ponte Preta, que eu acho também que não ameaça. O Botafogo tem 39 pontos, aliás, 42 pontos agora. Pois é. E tem o Ituano. Mas na verdade, o Paysandu, eu não vejo possibilidade. Eu fiz umas contas aqui, para eu poder afirmar que o Paysandu já está fora de risco, que Guarani, Brusque e Ituano não tem a menor possibilidade de escapar do rebaixamento. Não tem mesmo. O próximo jogo que a gente vai ter aqui é Brusque e Guarani. Ou seja, o último colocado contra o penúltimo. Vão morrer abraçados os dois. Então esses dois confirmam o que a gente está falando aqui, que esses dois já estão rebaixados. E aí vem o Ituano lá na frente, que ontem apanhou de novo, anteontem apanhou. Então, não vejo, não tem a menor possibilidade. Esses três estão rebaixados. E a Ponte Preta, coitada, dentro de casa apanha, tanto apanha como o dão dela. Não pode fugir. Tenta fugir para um lado, não dá, para o outro também fugir, não dá. Está entre a cruz e a espada, né? Como se diz. Coitado, eu tenho pena do futebol de Campinas, sabe? Que é um futebol que sempre, muitas vezes, brilhou, né? Agora, é verdade, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. E agora, rapaz, o último colocado e a outra, a Ponte Preta, já fazendo um esforço terrível para não ser rebaixada. Será muito triste Campinas não ter um representante. Pois é, aí eu lembro nos áureos tempos do Guarani, né? Só Deus cracaço Deus. Que saía de lá. Careca foi um, né? Careca, o técnico Carlos Alberto Silva, que chegou a ser técnico da Seleção pois Brasileira. É, verdade. É isso do aí. Guarani. Então, é triste a situação, mas são fases, o futebol é cíclico. É. São fases e a gente não pode, de forma nenhuma, tem que aproveitar esses eventos para não cair neles. Correto. E eu acho que isso serve de exemplo para os nossos... Aliás, nós já caímos 200 vezes também, né? É, mas também não tem por que estar repetindo, né, Nando? Vamos claro, aprender agora, claro. Tocar para frente. É verdade. E ver se a gente aprende definitivamente. O momento é excelente para o futebol do Pará, novo Mangueirão, presença da Seleção Brasileira por aqui, duas equipes na Série B, uma perspectiva muito boa de melhora num campeonato técnico. Vamos ver se a gente aproveita isso e não... Vamos esquecer da Série C para Remo e Paysandu. Série C agora vai ser para o Águia, que está com um treinador novo. Vamos ver se o Castanhal se esperta. Enfim, se essas outras equipes que a gente conta, as equipes de ponta, digamos, mas na segunda prateleira do nosso futebol, se eles fazem alguma coisa para ir para a Série C. A Série C agora é do Marabá, da equipe do Cametá, do Castanhal e por aí vai. Muito obrigado, Rui. Valeu, Nonato. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Bom dia, bom dia. São 8 horas e 27 minutos, Everê. JR, informação de momento aí? É, informação de momento, continua primeiro aqueles números, Trump 277 votos dos delegados contra 224 da dona Kamala Harris. Quatro estados ainda faltam terminar a apuração. É. Nevada está com 84% dos votos apurados populares. É. Trump lidera. Também no Alasca, 53%. O Trump lidera. No Michigan, 95%. O Trump também lidera. A apuração dos votos. E também Alasca. Deixa eu ver esse outro paizinho aqui qual é. Esse outro. Arizona. Arizona. No Arizona, 60% dos votos até agora computados. Trump também lidera em todos os quatro que restam neste momento para o finalizar aí a apuração. Muito bem. Então, eu sei, deixa eu passar essa bola para o ouvinte antes de pedir os comerciais. Nós vamos acompanhar até o último momento a marcha das apurações. Para você ter uma ideia geral da coisa. Por quê? Porque simplesmente todo mundo gosta de saber o resultado final. E é isso é que o Clube da Manhã vai informar. Em tempo real, saiu a informação e a gente passa a bola. Embora que já saibamos que o Trump é o novo presidente eleito. É o presidente eleito dos Estados Unidos, tá bom? E pelas informações das agências noticiosas, a candidata Kamala Harris até agora ainda não se pronunciou com relação à eleição. É, ela vai deixar o barco correr. Aí depois ela vai parabenizar o adversário, eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos aos comerciais. Daqui a pouco tem muito mais no programa Clube da Manhã. Você em dia com a notícia. Clube da Manhã volta já. 8h29. Confira o suplemento digital da série Tecnologias Sustentáveis. São 12 temas em um único fascículo, com tudo o que você precisa saber sobre inovações que trazem uma nova perspectiva para o meio ambiente. Disponível gratuitamente na edição eletrônica do Diário do Pará e do DOL, a partir de 10 de novembro. Acesse também pelo app Diário do Pará. Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidroindústrias que fazem a diferença. E Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vem aí a quarta edição do Você Empreendedor. Prepare-se para a COP30 com matérias exclusivas sobre inovação, tecnologia verde e tendências de mercado. Saiba como transformar desafios ambientais em oportunidades. Acompanhe toda terça, quinta e domingo a partir de 10 de novembro no Diário do Pará. Acesse também no diariodopará.com.br ou pelo app do Diário do Pará. Realização Diário do Pará. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Você mecânico, frotista, motorista de ônibus e caminhões sabe. Confiança é tudo. E na Nova Autopeças, a sua confiança é o nosso maior objetivo. Confiança em um atendimento especializado. Confiança em peças de qualidade. Confiança no melhor preço da cidade. Porque você merece o melhor para o seu ônibus ou caminhão. Confiança é a base do nosso compromisso. Nova Autopeças, parceiro de confiança. Quantos Brasis cabem dentro dos 100 anos da Suzano? Quantos sotaques e culturas? Todos fazem parte de um grande sonho, plantar juntos o futuro que floresce a partir das nossas raízes, nossos colaboradores, parceiros, clientes e toda a comunidade que nos ajudam a fabricar produtos de origem renovável presentes na vida de bilhões de pessoas. Com a pluralidade desses Brasis, crescemos e plantamos um futuro mais inovador e sustentável. Suzano, nós plantamos o futuro. Quase tudo no Pix. E agora pode pagar também taxas e impostos estaduais como ICMS, IPVA e ITCD, emitidos em DAI. Basta gerar o documento no portal www.serpa.pa.gov.br. A arrecadação vira obras e serviços para você e todos os paraenses. Mas atenção, só pague o documento gerado no portal Serpa ou retirado em órgãos estaduais. Taxas e impostos estaduais no Pix. Serpa, Governo do Pará, por todo toda a nossa gratidão a você. É, você mesmo. Foram 4 vidas salvas com a sua doação de sangue. Boa! Boa, garotão. O Hemopa e cada pessoa beneficiada agradecem. Tem até data para comemorar. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Um justo reconhecimento a heróis como você. Continue doando sangue, seja qual for o dia. Salve vidas hoje. Salve vidas sempre. Hemopa. Apoio Grupo RBA. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Mais força para sua obra. Cimento Mizu. Quinta-feira, dia de economizar na Quinta da Carne Portugal. Carnes especiais com preços ainda mais baixos. É o dia perfeito para fazer a compra da semana no supermercado, economizando com preço de atacado a partir de 6 unidades. E com a Quinta da Carne, dá para levar carne para a semana inteira. Aproveita a quinta e vem para a Quinta da Carne Portugal. vejo o jogo ouvindo a Clube. A melhor cobertura esportiva você acompanha na Rádio Clube do Pará. 96 anos no ar. Em AM, FM e em todas as plataformas digitais. Rádio Clube! Papão e Leão no Brasileirão. É com o Timão campeão. Rádio Clube! Oferecimento Portugal, Laboratório Amaral Costa, Nova Autopeças, Jacaré Autopeças, Hospital Beneficente Portuguesa, Trigolino, Dilepan e Cimentos Mizu. Clube da Manhã. Prepare-se para uma experiência gastronômica incrível. O Festival Estrela Azul está de volta, de 10 a 24 de novembro. 30 dos melhores restaurantes de Belém trazem menus exclusivos com entrada, prato principal e sobremesa por apenas R$ 79,90. Aproveite e acesse @festivalestrelaazul para conhecer os restaurantes participantes. Realização Diário do Pará. Oferecimento, claro, você merece o novo. Dorata, Grupo Líder, Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Rádio Clube. Voltamos a apresentar Clube da Manhã, aqui na Rádio Clube do Pará. Clube! Clube tá legal! Clube da Manhã. Jornalismo verdade com quem fala a verdade. Nonato Cavalcante. Muito bem, nós voltamos ao Clube da Manhã pela poderosa Rádio Clube Belém, sonzão do tamanho da Amazônia, a maior audiência do rádio jornalismo do Brasil. JR, alguma informação dos Estados Unidos? A informação é que o presidente eleito, agora há pouco, se pronunciou, dizendo que eles vão curar o país, tá certo? Vão assumir as fronteiras dos Estados Unidos e lutar pelo povo americano. Ele disse que não vai descansar enquanto esses objetivos não forem encontrados. Quer uma América próspera, segura, e foi uma vitória significativa, tá certo, para o povo americano, a sua vitória. Ele se pronunciou agora há pouco, eu peguei a tradução aqui, direto aqui do que ele disse lá nos Estados Unidos. Continua 277 votos para ele no colégio eleitoral, contra 224 da Câmara Harris. Ele atinge 70.170.414 votos populares, que representa um percentual de 51%, contra 66.153.333 votos, 47,5% da candidata democrata Kamala Harris. Muito bem, muito bem. Notícia em tempo real aqui no Clube da Manhã. Eu vou falar agora com o Rubens Marques. Alô, Rubens, seja bem-vindo. Eu quero aproveitar que você está conosco aí pelo telefone para ler uma mensagem da nossa ouvinte Leila. Ela diz assim: olá, pessoal da rádio. Hoje só tenho que agradecer vocês, pois na primeira vez que ouvi sobre o ômega 3, corri para pedir o meu e chegou muito rápido. Fez uma diferença enorme nas minhas dores. Às vezes nem conseguia dormir com tanto incômodo. Muito, muito obrigada. Rubens, que depoimento maravilhoso este, não é? Conta mais dos benefícios do ômega 3 para todos nós aqui.